Uniforme Juliette, Índia Papá. Eu, Juliette, Índia Papá, subindo, afinando, mantendo 1000 pés, corredor axé. Repito, 1000 pés, corredor axé. Controle Salvador, 33890. Contato Vigilância, 90. O 3890 informa que vai até a proa por mais 5 milhas, evitar as formações após a intercepção chegar. Ciente. Salvador, bom dia. Gol no 642, chega para o ponto 010. Ali mantém pista no 0, gol no 642. Ali mantém no 0, 642. A proa ideal para o destino está presente, 260. Ali o Juliette Índia Papá subindo ao 045 na 260, quando possível estimado para pouso. Liberado, controle 045 liberado na proa do destino. Estimado em Maracás ao 1100. 1100, confere. 1100. Positivo. Salvador 1897, estabilizou, né, Léo? Chama no torre de comando, 1862. Bem, obrigado, bom dia. Alô, Salvador, o azul 4069 para pushback acionamento, 2008. Puxa acionamento, 4069, 18. Autorizado, 4069, chama táxi. Chama táxi. 7, Vajamo, está presente, 3890. O 39 na proa, depósito de colagem, tem restrição de colagem. Mantenha a proa, até a liberação do controle. Afirma que eu tenho restrição de altitude, eu estou solicitando. Negativo. Iniciando. Salvador, gol 897, bom dia. Volume 897, cuja sua aproximação checa que a gente pôs agora de pista livre. Mas você travou aguardando, 897. Quilo Bravo, Salvador para Serra Novembro, Juliette Delta 040, confirme o pátio e a pista que decola. Cliente, aguarda a cópia, o Lima, Quilo Bravo, número 2. Salve Salvador, gol 1607, está pronto para o pushback acionamento na posição 09. Bom, no 607, mantém a posição, tem o Embraer da Azul à sua direita no 08 que já solicitou, é o número 2 no setor. Sim, está aguardando no 607 da Golfo. No 804, agora com Recife, 251, tem um bom voo. 251, Recife, 904. Pode apresentar a pista no 0-17-897. Gol 642, decolar 240, chama o controle, 1208. 208, gol 642. Controle, gol 642, decolou na sua escuta, vai cruzar 2000. Tendo 642, vai manter a proa para evitar formações? Negativo, a torre espaçou, que era para manter a proa, solicitação do controle. Positivo, devido ao tráfego decolou mantendo a proa para evitar formações, eu queria saber se o senhor iria manter a proa para evitar as formações também. Da presente está autorizado, Pulca da presente. Pulca da presente, gol 642. Nós vamos manter essa proa sim, agora observamos aqui a formação, vamos manter essa proa por 2 milhas apenas, depois iniciaremos o esquerda, Freud Fokker. Positivo, número 42. Inicial, então 3597. Aguarda, 3597. Controle, seria possível autorizar o 065 para o Juliette Índia Papá? Tá livre, papá. 065, Índia Papá. Quatro táxis, o 4069, o POB de 124, Alterna Galeão, por limite 4 horas e 15 minutos. Quatro táxis via pátio, Índia, ponto de espera da 10, torre, 118, decimal meia, o ajuste no 097, o azul 4069, bom voo. Relativo, pátio Índia, ponto de espera, chamar a torre, 4069. Voo 1607, após liberação do Embraer da Azul, inicia no 09, chama táxi. Ok, após a Embraer está autorizada, chama para o táxi, 1607 da Gol. 7, no solo, as 42, do IPs pela direita, chama o solo, 1219. Pela direita, solo, 219, 18, 9, 6. Posso passar em Embraer da Azul, inicia no 04, chama táxi, 1607. Solo Salvador, bom dia, bom 897. 897, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi 6 Juliette. Via Alfa, reporta para ingresso, Juliette, 4-2, vai ficar à esquerda um pouco. Estamos voando para o 50, por 15 milhas. Positivo, sem problema, reporte a terra. Passarão. Salvador, voo 1607, pronto para o táxi com 1067 pessoas a bordo, 4 horas de autonomia, alterando o galinhão. Grau 069. Livre decolagem no 040692. Esperando o táxi até o portão 612, 1607. 1897, Juliette, portão 05. Salvador, 5514. 897, Juliette, portão 05. Juliette, 0895. O trip 5514, já escuta? Afirmo. Ok, já estamos com o centro Recife, só para informação. Aracaju opera com 800 pés de teto e 2000 de visibilidade com chuva forte. Tá pronto, Cosme? Afirmo, pronto para a cópia, 5514. Autorizado Aracaju, nível 190, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após direto Aracaju, controle 120, decimal 8, aciona 5523. Autorizado Aracaju, Lato Salvador, nível 190, decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, cumprindo perfil de saída PUC, transição Jambo, direto após Aracaju, controle Salvador 1208, transponder 5523, eu agradeço aí pela informação referente a Aracaju, trip 5514. Estima pronto, Plat 3 do 5514. Camarada, trip 5514. 2685 no 62, boa. Kilo Bravo, estava sendo coordenada a sua decolagem por controle Salvador. Tá pronto, Fábio? 0069, decolado 247, no controle 1208. Muito obrigado, uma boa semana. Direto a radial 346 para a Feira de Santana. O controle Salvador 1208 e aciona 5511. Controle, muito bom dia, Azul 4069. O 4069 chamando controle. Acelo, bom dia. Cruz 1300 pés. Positivo, bom dia. Contato toda estabelecida na decolagem, sobe o nível de voo 360, seguindo o perfil da Dael. Perfil da Dael, sobe para o 360, obrigado. Do portão 04, como número 2, no ponto de espera, torre 186, o ajuste no 017. Sim, a gente vai seguir o TAM no ponto de espera, torre 186, grato, gol no 607. Tá, 3597, alterna Galeão com 4 horas de autonomia, 1 do 44 agora. Direita Índia, ponto de espera da 10, torre 186, o ajuste no 017, confirme só o POB. 1 do 44 agora, prossegue via Índia com torre 118 de Palmeiras, 3517. Bom dia, bom voo. Salvador, bom dia, o Max X-Ray Delta. Max X-Ray Delta, prossiga. Opa, bom dia, vocês devem estar aqui de reboque aqui da posição número 13 até o FIGA número 9. Até o portão 09 autorizado, reporta o término, Mike X-Ray Delta. Ok, obrigado. Alô, pilotar, reporte para ingresso, pista 35, Lima, Rio Bravo. Bom dia, 4208, por gentileza identifique, prossegue para 2000 na chegada, com 17 no ajuste. 2000 na chegada Mari, 17, obrigado. Até ponto, está negócio no 607. Marquinho do Bravo autorizado, ingresso, pista 35, reporte pronto. Salvador, bom dia, até 3507 para o nosso ponto 0, pistão no 0. Até 35 no 7, 3A, além de decolar, pistão no 0, vento no 60 graus, 05 nós. Além de decolar, pistão no 0, até 3507. Lima Kilo Bravo autorizado a decolagem pista 35, vento no 60 graus, 069. Voo no 607, estressado na MAT, pista no 0. Ali é matéria no 0, voo no 607. Do 4207, estou pequeno de giro à direita aqui por 7 minutos. Já vai retornar na rua de mais. Sem problema. A 35 no 7, decolado, 55, chama controle, 1208. 1208, bom dia. Papatão, Kilo Lima, Kilo Bravo, decolado, 55, chama controle, 1208. 08, obrigado, bom dia. 4069, chame Recife 251, tem bom voo. Recife 1, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, esse é o TAM 3507, cruza da 1500. Confere, contato vigilância 3507. Sete. Controle, bom dia, eu tô passando Lima, Kilo Bravo. Lima, Kilo Bravo, Salvador, prossiga. Colô 3655 no alfa, fala. Quem ainda não recebe o seu modo alfa, nem Charlie, prossegue direto destino, subindo ao 040. Hello, Bravo, Sam. Bravo, quando possível, estimado para pouso e ponto de modificação. Estimado lá na C1012, e modifica a partir de 200 milhas. Puxa, reporte para modificação, subindo a 040. Senhor, por gentileza, 559. 559, tá acionado, só. Autorizado voo local, 500 pés, decolagem 17, curva direita, linha do litoral sul, para inicialmente sobrevoo do Parque de Pituaçu, em coordenação com o controle para sobrevoo da paralela. O controle Salvador 1208 e aciona 01115 no transponder, Mike Juliette Romeu. Agora com Recife, 1288, tem um bom voo. A bordo, acionamento, taxa de decolagem com a torre agora em 118.6 e o 17 no ajuste, bom voo, Mike, Juliette, Romeu. Ok, tá legal. Salve, Salvador, o Mike, Recife, Delta. Mike X-Ray Delta. Mike X-Ray Delta, prossiga. Ok, estou informando aqui o término do reporte, ok, na posição número 9. Gente, bom dia. Igualmente, bom dia para vocês aí. Flávio Gol 607, decolou a nossa escuta. Contato, vigilância. 5514 para pushback e acionamento. Deu 5514 para o push? Afirmo. Autorizado, no 43, chama táxi. 5514. Chamará o táxi, 5514. Visual da presente modifica acende a 045 com estimado de 1012 e Feira de Santana, Lima, Quilo Bravo. Copiado, Bravo, está livre de modificação. Bravo, você pode para ingresso, fechando 7, Max Juliette Romeu. parada da nossa área. Ingresso no 7, poste pronto, marca direto no meu. Aqui, direto no meu, pronto. Marca direto no meu, autorizado decolagem, pista 17, vento no 60 graus 08, nós, você pode parar de sol. Autorizado, no 7, chama Recife, 288, tem um bom voo. 288 da 357. Fora. Mega Direct Romeu, fora do solo 01, no chame controle 1208. Controle 1208, grato pela graça. Muito bom dia, papapapá, Mike Juliette Romeu. Águia Dourada do ar, Mike Juliette Romeu, 500 pés vigilância. 500 pés vigilância, é grato, Neto. Um abraço, bom dia aí pra você. Bom dia, galera. Salvador, é o top 3153. Azul, 4308. 53, bom dia, Galeão no 340, Procop. Volta a cota. Autorizado Galeão, nível 340, via rota conforme, Uppers 190, SMAP, direto Luve, topose direto Barbacena, decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda direto Bridge. Controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5534. Solo, tempo 5514 para táxi. Confirme POB, alternada autonomia. 61 a bordo, autonomia 4 horas, alterna Recife. Táxi em frente, pátio 3, pátio 1. Índia, ponto de espera, torre 18-6, o ajuste no 0-7, bom voo, 5-5-4. Oi, táxi via pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, chamada torre 118-6, trip 5-5-4. Só 3-1-5-3, cotejo. Autorizado nível de voo 340 pro Galeão, Tael Leda Bridge, Upper Zulu 10, SMAP Luvito, depois direto Barbacena. Controle 208 e o transponder 5534 é o TAN 3153. Correto, porta 612, chama pronto, TAN 3153. TAN 3153. Salvador, Golo 705, posição 2 para pushback acionamento. Golo 705, coordena com a equipe de pátio após a passagem do ATR da trip, inicia no 02 e chama táxi. Ciente após o ATR da trip, inicia Golo 705. Azul 4208, confirme se baixada e travada. Baixou e travou, 4208. Azul 4208, autorizado pouso, pista 10. Vento no 60 graus, 07 nós, que negar 10, 17. E o pouso 90, obrigado. Torre, bom dia, trip 5514. Trip 5514, até a ponte de parada 10.